bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Mico Tiago Alves, Pedro Figueirinha e António Mendes, para variar. Mas atenção, agora conhecidos pelos seus próprios alter egos, que são... Tiago... O Homem Alface. Soundbite. O Mega Toureiro. Hoje em diante são os nossos aliases. Aliases. Que é para não estar assim para dizer que eu não pronuncio as palavras como deve ser. Sim, aliases. Aliases. Os nossos pseudónimos, portanto. Exatamente. Passando já às notícias. Para quem estava contente com o Machete Kills acontecer, fica ainda contente com o Machete Kills acontecer com o Mel Gibson. Claro. Porque não? Se é insanidade que era. Um cameo, porque não? Eu acho que ele devia fazer de si mesmo. Não sei se tu chegaste a ouvir as que gajo disse. O primeiro machete tem o Robert Niro, pá. Porquê que o Mel Gibson não pode entrar no coisa? Porque é maluco dos cornos, rapaz. O Mel Gibson é maluco dos cornos. Diz-me que o Robert Rodriguez não é. Mas de uma boa maneira. Sim. Uma Shark diferença Boy entre, and Lava Girl. Entre ser extremamente racista. Filmes, são filmes para os filhos dele, porque ele se diverte e quer fazer obras para os filhos, etc. O Spy Kids foi a mesma coisa. Sim, está bem, mas o Hulk também foi uma obra do Scorsese para os filhos. Então uma coisa é não implica a outra. Ainda não vi o Hugo. Pá, então, assustador é. Se me dissesse que o Lars von Trier tinha feito o anticristo para os filhos. Isso é que é assustador. Agora isto é na boa. Não tem lá filhos. Será que tem? Será que ele é casado? Bem, ele fez um filme que começa nos primeiros minutos com um bebê a morrer ou a suicidar-se. Portanto, pois é. Acho que ele deve deixar bem claro o que é que gosta de crianças. Um bebê a suicidar-se. Estou farto de viver. Baby suicida. Esta Xuxa não é para mim. O mundo com esta temperatura não me diz nada. Sim. Ai, ai. Outra notícia. Afinal aconteceu mesmo, a voz do Ben foi editada. Virgens suicidas. Virgens suicidas, sim. Olha, perfeito. Sim. Afinal o Sr. Christopher Nolan sempre cedeu às críticas feitas nos primeiros screenings que foram feitos do Dark Knight Rises e alterou um bocadinho a voz para ser mais perceptível. É difícil. Quando nós estamos a ouvir aquele avô que fala voz... Sim. Eu só digo isto aqui é o triunfo da mariquice, mas pronto. O triunfo da mariquice é o Mass Effect, mas eu não estou aqui para falar de videojogos. Não percebi... mencionarás esse evento outra vez no decorrer deste programa. Senão, abrides a caixa de Pandora para tudo sempre. Para tudo sempre? Isso é como falar do final do Lost, isso é assunto tabu, na minha presença. Mas isso é toda a gente odeia. Eu senti-me traído, mas pronto. O Bane era facilmente resolúvel, trocava-lhe um pano por... Resolúvel? Resolvível. Resolvível. Solucionado. Tá bom? Solucionável. Tiravam-lhe um pano da boca, metiam-lhe uma máscara a Darth Vader e sintetizavam-lhe a voz. Tinham justificação para alterar. Com música por trás, com beats por trás. Sabe o que é que eu estava à espera? Que ele, a certa altura, começasse a dizer solúvel. Dissolver o Bane com um bocadinho de leite. Um bocadinho. Beber uma paquinha. Porque é que o Bane do Batman e Robin tinha o quê? Tinha uma máscara, não era? Uma máscara igual à BD. Tinha um pano. Era um pano, não era? É? Era um pano só que ele tinha. Tinha mamilos, é a única coisa que tem. Esse é o filme em que tu vês o rabo e os mamilos. Não é esse filme que tem os mamilos no fato? Sim. Sim, sim, vês o rabo deles quando se estão a vestir. Sim. Pedro, eu não reparar nisso. Mas é divertido à mesma. Não se nota que o Joel Schumacher joga no outro equipa, pois não. Tem algum fetiche? É o filme de Joel Schumacher, são os únicos filmes em que Gotham City de repente é uma camada de estátuas de homens nus. Eu não sei se vocês repararam. Tem estátuas enormes de homens nus, eu não percebo porquê. Deve ser parentes belgas ou assim. É, deve ser. Parentes belgas? Porquê? No caso do menino a fazer xixi? Ah! Esta foi sutil. Não, mas quer dizer, eu nunca vi. Eu sinceramente, adicto, eu nunca vi tanta gente nua como quando eu estive no. Portanto. Essa não esperava. Pois. Então parece já assim um novo trailer do Prometheus, trailer internacional. Pedro, estás muito contente com isto? Eu estou. Temos facehuggers, sim, antigos, sim, primitivos, parece ser. Também temos alguém a vestir-se de Space Jockey, que parece ser o tal senhor azul que já falámos aqui. Que não sofre nenhuma doença. Só... Pronto. Tirando o facto de ser PG-13, e de ser o Lindelof a escrever, eu estou altamente ansioso. Vês, diz o Tiago apontando para Pedro Figueirinha enquanto fala com o António. Vês, não sou o único que se preocupa com o PG-13. Eu sinceramente digo-te, isso aí é mais mariquice do que coisa. Tu deste a pontuação máxima ao The Avengers. E The Avengers é totalmente PG-13. Mas é um filme que é um PG-13. Exatamente, que é entretenimento familiar. Pá, que é comédia de super-heróis. Dark Knight é noir. É sim. Negro. E, não, e mas é também super heróis, também esperas algo mais sério. Olha que é. Relembra-me lá, qual é que era a classificação etária do X-Men First Class? Era PG-13. Também, também não tinha muito sangue, sim. PG-13. Tá bem, pronto. Super heróis é PG-13. Vamos lá ver o que é que serve. Até o Spawn, que supostamente era matança, também tinha PG-13, não sei eu. Mas o Punisher já não teve. O Punisher deve ter tido um... O último foi a arte, de certeza. Sim, sim, sim, sim. O outro, o do Travolta, não sei. Do Travolta e o do sócio do Aaron Eckhart. Sim. Como é que acho que chama? É o Thomas Jane. É um Aaron Eckhart, mas sem talento. Também não é assim. Pronto, é um Aaron Eckhart canastrão. A melhor assim. Sim. Enquanto isso, as novas fotos do Django Unchained estão a começar a sair para a net. Já podemos ver o Sr. Leonardo DiCaprio com pinta de senhor de escravos, com um martelo na mão, que vai ser engraçado. Fazendeiro, chama-se fazendeiro. Senhor de escravos. Senhor de escravos. Sim. Se um gajo tem uma fazenda, tem logo que ser escravo. Você, nós hoje estamos muito articulados, não estamos? Estamos. Eloquentes. Mas não é só dois, pá. Isso já vem desde o princípio do programa. Sim. Senhor de escravos, solúvel. É o senhor de escravos, o gajo tem o bem de solúvel. Bem de solúvel. É assim tipo o Nescafé. Ou o Mucambo. Sim. Eu gosto mais da Pomaltino. Sim. É a minha. Eu bebo o meu bem todas as manhãs com uma torrada. Quentinho. Sim, com uma torrada. Django Unchained, que é um dos... Diga bom dia com o Bane. O Bane. O Bane. O Django Unchained é um dos frontrunners para o Festival de Cinema do Arco Cego. Exatamente. É candidata muito competiçãozinha, não, competiçãozinha privada do Arco do Cego. Exatamente. Que podem consultar os detalhes todos no nosso site. Não dizemos qual é, porque daqui a bocado já vai ouvir. Exatamente. Ora, o primeiro não saiu e já temos uma sequela a ser escrita para o Amazing Spider-Man. Para o segundo. Dos mesmos tipos que escreveram o segundo Transformers. Portanto, sempre se tem. Tanto de qualidade. Não tenho grandes esperanças para este reboot. Claro que vai superar o budget. Penso que o budget também não é assim tão alto. Mas não será nada de especial. É assim, eu compreendo que quando se aposta tanto dinheiro num filme, que já se pensa a fazer sequelas para aquilo render ainda mais. Mas não, porque demasiado à frente já estarem a fazer, a pensar em... Sim, é contar com o ovo antes da galinha ao pôr. Porque é exatamente este grupo, esta parelha, que estava a pensar fazer um script para a sequela do Lanterna Verde. Isso correu bem, hein? Isso correu muito bem. Sim, está bem, mas o Lanterna Verde é um caso espetacular de executive meddling. Vocês vão ver a história, aquilo é genial, aquilo é assustador. É muito mau, não é? Sim, sim. Sabe uma cena que eu nunca percebi nos filmes do Homem-Aranha? É que o Homem-Aranha supostamente é a personagem mais engraçada e mais... bem, vamos ser articulados outra vez. Bitaiteira da Marvel. Está sempre a mandar piadas ao pessoal que canta a altar, etc. Está sempre a mandar bitaiteira, pronto. Sim, é o funny guy. Ah, bom, eu pensava que ele estava sempre a comer batatas. Sempre batateira. Sim, exatamente. E uma coisa que nunca percebi, como é que não conseguiram acertar nesse ponto, é que todas as piadas do Iron Man e dos filmes que seguiram têm todas mais piada que as piadas dos filmes do Homem-Aranha. Que supostamente devia ser ele a acertar ali nas piadas-chave. Piadolas. Não sei se o Sam Raimi a determinado ponto queria que ele fosse mais sério ou mais. Pois, mas ou crescesse, não sei. Sei lá. É difícil ser mais sério com uma personagem como o Homem-Aranha. Nós estamos propriamente a falar do Batman. Bom, também estamos a falar do Sam Raimi. Pois. O Batman seria engraçado a mandar piadas de aquela maneira. Sim. Is the circus in town? Sim. I don't wear hockey pads. Vamos esperar para ver o que é que acontece isto. Mas vindo do Mark Webber, tenho boas esperanças. Os filmes que ele tem feito não me desiludiram. Os filmes, mais dito, o filme que ele só fez. Fez um filme? Sim, fez um filme e depois fez. Tem uma data de. Como é que se diz? Filmes de música. Tem. Videoclipes? Videoclipes, exatamente. Tem um documentário de vídeos dos No Doubt. Portanto, Mike Jones também faz videoclipes e faz bons filmes. Pá. Pois, exatamente. Mas o 500 Dias de Summer é espetacular, portanto. Sim. Prova viva de que as mulheres estão todas e umas... E o David Fincher também. O David Fincher, sim. E o Michel Gondry também, não é? Sim. Acho que sim. Ele começou a fazer para a Bjork. Pois foi. Michel Gondry. As coisas que eu devo ter tido a durar. Fazer coisas para a Bjork. Ai, ai. Ora, a Pixar está a fazer o Brave, que já saíram trailers e podem ver e parece espetacular. Não sei se vocês já viram. Podem ser espetacular. Pode ser espetacular. Ah, ok. Ainda não vi. Mas tu também te podes espetacular a ver aquilo. Estás à vontade. Eu vou-me espetacular um bocado. Espetacular. A expressão you'll be amazed, portanto. Eu espetaculo-me. Ser-te-ás espetacular. Eu estou-me espetaculando neste preciso momento. O sotaque esqueceres daquilo é espetacular, vocês já viram? Hã? O sotaque esqueceres daquele filme vai ser ótimo. Ah, o sotaque esqueceres, sim. Não lembro muitos filmes assim, tira do Braveheart. How to Train Your Dragon. Era? É, sim senhor. Quem é que é o pai? É o Gerard Butler. Estavas à espera do quê? Esse quando consegue fica com um sotaque serradíssimo. Jesus, sim senhor. Mas eles não param por aqui, já estão a pensar em fazer os filmes. Vão fazer um filme chamado The Good Dinosaur. Não foi a Pixar já que fez um filme chamado Dinosaurs? Não, isso foi a Disney mesmo. Foi a Disney. Foi a Disney mesmo. Dinossauro. E quer dizer, basicamente, o filme era o trailer e depois tinha uma história à volta daquela. A completar o trailer. Mas eles só fizeram o filme por causa do trailer. Era esse senhor Carnotauro, não era? Era Carnotauro. Exatamente. É. E para além desse, estão a fazer também um filme baseado no Dia dos Mortos do México. Dia de los Muertos. Pode ser que seja engraçado. Eu já vi filmes do Dia de los Muertos. Dois. Chama-se Noiva Cadáver e Nightmare Before Christmas. Mas os senhores responsáveis pela Coraline vão-nos trazer um filme, acho, mais engraçado sobre mortos. Paranorman, sim. Sim. Esse é o Andrew, esse é ali, pá. Não estamos a falar de alguém que já sabe o que é que está a fazer. Sim, e ao contrário de filmes da DreamWorks, que sei que o António gosta, estes são mesmo a animação direcionada e orientada para um público mais adulto, não é para a família toda, graças a Deus que assim o é. Eu lembro-me... Ai! Isso vai ser editado? Não, que ideia. Não, qual é que é o problema disto? Será que o Mr. Egg para o fim? Sim. Deixa mais pastilhas? Sim, chamam-se Dr. Bayard. É isso. São repassados, para são pastilhas. Whatever, não interessa! Não interessa! O que é que eu ia dizer? Ah, sim, já sei. É que quando eu fui ver o Coraline pela primeira vez, as crianças todas, quando saíram da sala, estavam em silêncio absoluto. Eu nunca tinha visto isto assim. Elas estavam em silêncio absoluto e estavam com os olhos abertos. Sim. É sempre interessante. Sim. O que é que eu vi? Eu quero não a minha idade. Mãe. A minha mãe. Não quero a minha mãe. A minha mãe é má. Como a sopa, António. Olha o homem do saco. Sim. Querendo ou não, o Piranha 3DD vem aí. Ou 3 do poder, como double quiserem D. chamar. Não sei como é que é em números, como é que ficam do poder. Em tamanho de... 3 double D. Não sei. É porque as medidas americanas não são diferentes das nossas, sim. E parece que o Hasselhoff se está a divertir à grande com isto. As imagens dos trailers que vão saindo, parece que ele vai ser ele mesmo, vai ser um dos specs. Está-se tremendo. Espetacular. Mitch bacana. Isso vai ser uma nova catchphrase deste programa, tens consciência, sim, disso. Sim. De resto, continua a ser a mesma coisa. Continua a ser violência, continua a ser sangue e continua a ser... glândulas mamárias, vamos chamar-lhe assim. Sim. É para diversão. Uma pessoa fecha os olhos. Têm tantas designações. Mete gato durante o programa. Sim, uma pessoa fecha os olhos e faz-te conta que não viu. O quê? Isso não é filme para a minha idade, mas depois na realidade vai ver. Não é? O quê? Eu nem conheço ninguém que está neste filme. Sacha Grande, é que eu conheço esta cara. De um filme do Soderbergh. Pois, agora já tens essa desculpa. Sim. Ai, eu vejo o Art House e eu vou ao King. Eu vou ao Cinemas King. Isso aí é engraçado, seria. Sim. Finalmente, o senhor Sam Raimi vai fazer um remake do Poltergeist. A minha questão é: what's happening? Epá, eu não sei. Eu acho que esta ideia tem tudo para resultar. Eu gosto do Sam Raimi quando ele faz terror e eu gosto do Poltergeist. Epá, o Poltergeist é esse tipo das comédias de terror mais fantásticas que saíram nos últimos tempos. Nos últimos tempos, que é desde os anos 80, pois. Mas mesmo assim continua a ser dos últimos tempos porque é uma das melhores comédias de terror que alguma vez foram feitas. E pá, digo-te, se o Sam Raimi tiver virado para aí, o filme vai ser um filmão. Diga-me lá, qual é o vosso filme favorito do Sam Raimi? Ah pá, agora lixaste-me. Porque eu gosto do Evil Dead 2. Mas sim, eu ia dizer isso. É que o Evil Dead 2 é daqueles que é geralmente aceito como sendo melhor que o primeiro, apesar de ser sequela. Sim, mas espera aí. Existe o Evil Dead 2, mas depois também existe o Plano, que também é muito bom. E os Homens-Aranha têm alguns vídeos. Eu nem sequer sabia que isto era do Sam Raimi, pá. Exatamente. Pois é, com o Bibi Bob Thornton. Eles estão agora a admirar o ecrã e a dizer... Olha, The Quick and the Dead também é giro. É um western. Sim. Eu nunca vi o The Quick and the Dead, mas já vi o The Quick and the Undead. The Quick and the Undead. É tipo o pior filme que eu já vi. É um western. Olha que belo pano. É um western com zombies. É muito mal. Não vejam, não vejam. Pá, o The Quick and the Dead não é mau. Não é mau. Pega nos estereótipos todos os filmes do western e tem as personagens todas. Tem o Kid, tem o velhote, tem o tipo negro, tem o Bonaparte. Tem. Pá, está engraçadito. Pá, é Sam Raimi. E um 6.3 na IMDb, portanto. Ligeiramente acima da média. Sim, sim, mas sim, atenção, 6.3 já não é acima da média. É ligeiramente, é marginalmente. Média, um bocadinho acima. Não, a média é 6.8. A sério? A sério. Não sabia. É. É. Que só prova uma pessoa que quando gosta de filmes tem sempre que dar de 7 para cima. É verdade. Mas é um dos problemas do IMDb. Mas pronto. Não, normalmente quando começa a ter um fraquinho pelos filmes é de 6 para cima. Então Pedro, conta-nos lá como é que correu a Feira das Secções. Foi muito divertida. Na quinta-feira estivemos lá no Átrio Civil. Tivemos a receber as pessoas que a nós se deslocaram. Houve momentos de pura galhofa. Teve lá a Adriana, que já não nos dita há muito tempo, mas esteve lá um bocadinho connosco. Conhecemos o Johnny Depp dos Kebabs, não foi, António? Sim, sim, foi o Johnny Depp dos Kebabs, sim. Bem como mais algumas histórias de índole assim mais privada e tal. Sim. Vale a pena revelar. Mas levamos pessoas para casa. Sim. Bom, em troca de levarem os panfletos que a gente estava a distribuir. E pronto, o António até fez novos amigos e tudo. Eu conheci a Carolina Patrocínio. E pronto. Essa aí eu já conhecia. Sim, foi o António que me apresentou. Sim. Ela foi ter comigo para me dar na cabeça porque não fiz alguma coisa que tinha dito que ia, feito, que ia fazer. Sim. Depois na sexta-feira teve lugar o idiota. Churrasco. Teve lugar o churrasco. Eu e o António fomos numa daquelas viagens de fortalecer os laços, estás a ver? Sim. À macro, da Alfragide. Isso não soa nada bem. Vamos fazer uma road trip à Alfragide. Isso é um bocadinho melhor. Isso é mais bro. Ficámos maravilhados. Aquilo é um mundo. O Tiago, como é um orgulhoso detentor. Um orgulhoso detentor de cartões da macro e do recheio, assim, sabe o que é que há nesses estabelecimentos? Aquilo é um mundo. Tivemos que ser arrastados lá para fora. Aquilo é realmente espetacular. Não. É que esperei só um bocadinho. Para os nossos ouvintes que nunca foram ao macro, aquilo é até esse tipo de entrada, tipo discoteca, em que existe um gorila à porta e tens de passar um cartãozinho para abrir sócio. O... Eu não posso entrar de chinelos. Não. E depois tipo, lá dentro é tipo uma mistura entre o Lidl e o Corte Inglês. Eu não diria melhor. Tem esse tipo, as coisas todas arrumadas à Lidl, mas depois tem coisas que até o Corte Inglês nem sequer sonha em existirem. Só para tu veres o nosso grau... Pão preto da Vestfália, que raio é que é isso? O nosso grau de deslumbramento, até o António Mendes tirou fotos junto de alguns monumentos, para assim dizer. De alguns monumentos, sim. Lá existiram. E ficou pseudo-combinado. A queda de forklift. Ficou pseudo-combinado, mas o Tiago não sabe disto, mas o Tiago um dia vai-nos levar ao Recheio, para nós ficarmos novamente maravilhados. Bom, vá sim, senhor, ao Recheio, sou cliente, o Recheio Cash and Carry, fica já a publicidade. Vamos comprar paletes. Sim, nós fazemos pouca. Eu acho que isto já vale um caixote de maçãs, só para nós. Sim, sim. E uns fiambres. Aquilo é o típico sítio, se tu queres uma maçã, tens de comprar um caixote. E melhor tudo. Quando tu vais aos laticínios e às coisas que supostamente são refrigeradas, tu não vais para dentro de uma sala que ela própria é o frigorífico. É um frigorífico, tens de carregar no botão e aquilo abre e... Aquilo é o máximo. Aquilo é espetacular, sim. Enfim, foi uma autêntica experiência de team building, cinema para isto. E é uma experiência a repetir. Outra coisa que nós gostamos de repetir neste programa são intervalos. Até já. Just like novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... eu! Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Puramente aleatório, porque estava a dar no VH1 quando estávamos à espera para começar. Sim. A gravar, e então calhou. Ora bem, meus amigos, eu esta semana queria poder recomendar o Vingadores, porque era a escolha mais óbvia e não é um filme assim tão mau. Eu tenho um certo coeficiente de tolerância aos filmes maus. O Vingadores ainda está naquele limiar que eu consigo tolerar. Não sei se com vocês é a mesma coisa. Sim, Vingadores 98 com o Uma Thurman e Ralph Fiennes seria a escolha mais óbvia para esta semana. Mas fui ver a programação, não encontrei lado nenhum, portanto não vou poder recomendar. Depois fui tentar procurar nas lojas online portuguesas, também não sei, não encontrei nada, não sei quanto é que ele custa. E então pronto, fica aqui o pré-aviso, quando virem vejam, o filme não é muito mau. Vamos então à escolha desta semana. Este filme, o filme desta semana, entrou na minha vida como parte da coleção Record Correio da Manhã. Mas foi um daqueles filmes que entrou em casa por essa porta e subiu até ao Olimpo da minha estante. Para junto dos outros DVDs que eu... Mas espera aí, como é? Ele subiu, mas subiu com ajuda? Ou foi ele próprio que escalou com é picareta? Aquilo é tipo Toy Story, eu dei autorização ao DVD, o DVD subiu bastante e foi para o Olimpo, junto dos seus congéneres, assim, de maior relevo, deixou para trás os familiares mais ganhós e mais desinteressantes. Realizado por Robert Rodrigues, com guião assinado por Quentin Tarantino, e com o elenco composto por George Clooney, Juliette Lewis, Cheech Marin, Danny Trejo, Harvey Keitel, Salma Hayek e o próprio Tarantino, aberto até de madrugada, From Dusk Till Dawn. From the makers of Pulp Fiction. É sempre um bom cartão de visita quando aparece isto. Sim. Brothers killed another Texas Ranger. That changes the death toll to 16. Vocês sabem que o Tarantino, quando fez aqui o The Still Dawn, ele fez porque era para pagar nas maquilhagens para o Reservoir Dogs. Ah, foi? Foi. Só para exercer mais um bocadinho do seu fetiche por pés. Sim. Não, não, é que basicamente ele... pediu ao tipo das maquilhagens do Reservoir Dogs, o que fez a orelha cortada e não sei quantos mais, que fizesse aquilo de graça. Então ele me disse: olha, eu tenho esta ideia para este filme, só que preciso de alguém para me escrever. Não foi o Reservoir Dogs que custou tipo uma sandes de manteiga e um copo de leite? Não, não, o Reservoir Dogs foi... Não, mas foi independente, mas teve um budget pequenino, não foi? Ah, teve $1 milhão, não... Sim. Não, não é propriamente tipo pequenino, mas isso é porque teve o patrocínio do Harvey Keitel. E então eles conseguiram arranjar tipo o Steve Buscemi, que naquela altura ainda era pouco conhecido, o Tim Roth, que tinha entrado no Rosencrantz and Guildenstern e pouco mais, uh-huh. E o Michael Madsen, que era um tipo que fazia filmes B, mas não estava também muito na moda de cima. E quer dizer, ele... Também não se pode dizer que esteja hoje, coitado. Coitadinho. Ele hoje, olha, por acaso ele este ano está tipo com síndrome de Jessica Chastain. Está a entrar em tudo quanto é filme, só que são tudo filmes piores uns pois, que os outros. Ele é daqueles que não recusam cheque, tipo Samuel L. Jackson. Sim. Ou Nicolas Cage. E as pessoas têm só que comer. Só que o Samuel L. Jackson não recusa um cheque, mas ele ainda assim ainda tem assim, mantém um certo estatuto. O Michael Madsen não existe em lado nenhum. Ai, ai. O Michael Madsen, o gajo ainda vai vendo filmes dele. Sim, ele aparece de vez em quando. Mas tu estavas a falar do elenco, Pedro, e esqueceste dos atores. Tu falaste este elenco todo, esqueceste do X-Marine. Não, eu falei do X-Marine. Ah, X-Marine três vezes. Sim, sim, exatamente. Eu só quando fui reler sobre este filme é que reparei que ele tinha aparecido, que ele tinha três papéis diferentes, por acaso já me lembrava disso. Porque eu já não vejo o filme há algum tempo. Pronto, para quem não conhece a história, os irmãos Gecko são procurados pela polícia e pelo FBI, decidem fugir para o México e refugiam-se no clube de stripper Titty Twister. Com umas luzitas da Enel que não deixam muito para a imaginação do que se passa lá dentro. Sim. Apenas uma noite e o X-Marine a falar à entrada. Exatamente, apenas uma noite os separa da liberdade. Atenção, atenção, o X-Marine que na realidade também é o cãozinho do Oliver e companhia. E ele também entra no Rebelião. O Chihuahua. Entra no Rebelião a fazer o quê? Sim, sim. Ele é uma das hienas, não é? É o Bazai, sim. Entra na versão original. É que existe a hiena feminina que é o Pig Goldberg. É o Pig Goldberg, sim. Que é a principal. Depois existe a hiena masculina. E depois existe, existe a hiena muda, que é o Ed. E depois a hiena masculina é o X-Marine. Sim. Não lembro qual é o nome da feminina. A feminina é a Shenzi. Pois é, pois é. Shenzi, Bazai e Ed. Trivia time. Foi o primeiro filme que eu vi, pá. Bem, como eu dizia, apenas uma noite dispara da liberdade, mas nem tudo é o que parece neste lugar misterioso e a sua sobrevivência revela-se mais complicada do que anteviam. Foi lançado em 96 e adquiriu aos poucos o estatuto de filme de culto. Revela-se uma mistura perfeita entre terror, ação e thriller, mas também é o que seria de esperar, tendo em conta que foi o Quentin Tarantino que escreveu o guião. O próprio Quentin desempenha o papel de um dos irmãos, foi nomeado para um Razzie de pior ator secundário, não se percebe porquê, tipo... Safa-se. Sim, safa-se, mas também não é suposto ser uma performance para o Oscar, eu não é? Eu acho que safa-se porque acho que também é suposto ter uma caixa de parafusos a menos. Portanto, pois. Acho que funciona bem. Sim, olha, é melhor quando o M. Night Shyamalan entra nos filmes dele. Sim, mas quer dizer, está ela por ela. O Tarantino safa-se, mas é porque ele é tão mau que consegue dar a volta. É porque ele, como ator, epá, é uma tristeza. Ele foi nomeado, mas não ganhou. Quem ganhou foi o Marlon Brando com A Ilha do Doutor Morro, que é um filme péssimo. Eu gosto muito que no teu computador está escrito Marlon Brandon. Tá, pois está. Ai, isto foi depois de quê? De ver o Avengers? O que é que havia o Brandon lá? Sim, porque estava... Olha, se não houvesse Marlon Barton, era pior. Barton. Foram produzidos mais dois capítulos desta saga. O primeiro é uma sequela, o segundo é uma prequela. Se foram os dois lançados para o mercado de vídeo com menos de um ano de diferença. O segundo passa-se antes da ação, a ação do segundo passa-se anos antes da ação deste. Conta a história da Salma Hayek, que tem um nome muito engraçado que o António adora. Santânico Pandemónio. Exatamente, é o nome da personagem. Mas atenção, esse nome da personagem é o nome de uma de um filme de Nunsploitation. De 75, exatamente. Exatamente, que é o Santânico Pandemónio, que é o nome da freira possuída. Nunsploitation é um género em que, se quisermos, também podemos categorizar uma estética como tal. Vai sempre dar a religião ou à sexualidade com freiras, mas pronto. Uma estética, temos freiras assassinas, não era? Sim, quando a Lindsay Lohan se decide pela via. Ah, sim. Pelo caminho da igreja, pronto. Deus pela caçadeira. Exatamente. From Dusk Till Dawn, ou Um Drink no Inferno, como é conhecido no Brasil. Eu adoro o nome. É exibido no próximo sábado, às 11h36 da noite, no canal Sci-Fi. Por acaso, olha, agora tiveste a fazer lembrar do espetáculo de Pedro Tochas, que eu fui ver no sábado, e estava ele a falar de freiras e esponjas com leite de cabra. What? Sim, é uma piada fantástica. Ah, pensava que era o nome do espetáculo. Bem, o Marco também tinha o espetáculo como desenhar mulheres mortas e cavalos. Não era mulheres mortas, era mulheres motas e cavalos. Sim. Mas da mesma forma que a mixtoria temáticas, às vezes parece mixtoria temáticas, aquilo também era de como desenhar mulheres mortas e cavalos. E pronto. Fica aqui a sugestão desta semana. Sim. Vamos agora falar do Nós estamos repletos de publicidade hoje. Vamos agora falar hoje do elefante no quarto. Tempos, não nos paga pouco, nós temos nada a fazer. Sim. Aliás, eu e o António, eu espero que eu e o António recebamos um cartão do Recheio ou da Magra nos próximos tempos. Sim. Era o mínimo que podiam fazer. Olha, eu estava à espera que o Zé Mundo me pagasse um bilhete para os Vingadores e não tivesse a sorte. Tiveste que pagar dois, vê lá. Ai, ai. Que mais uma vez. Estávamos a falar do canal Sci-Fi. E agora já não estamos a falar no canal Sci-Fi. A ver? Agora estás-me a ouvir. Sim. Deixa eu estar isso aí. Ei, estás-me a ouvir? Ótimo, estou a ser ouvido. Estavas a falar no canal Sci-Fi e os filmes da treta e a Asylum estão a ser processados. Pois é, a sério? Porque fizeram um filme chamado American Battleship e os gajos do Battleship da Universal estão a processá-los porque parece que perderam dinheiro por causa disso. Fizeram um filme de 200 mil dólares, 200 eles milhões estão com de medinho, dólares. Eles estão com medinho. E agora estão com medinho de perder dinheiro. É pá, acho que não faz sentido nenhum, mas pronto. Também acho que não faz sentido nenhum, não haver nenhum canal que passe os Avengers agora, porque fazia sentido. Eu podia fazer os Vingadores, pá. Sim, mas a própria SIC rouba os Vingadores das salas. Então vai passar o Avengers das salas, vamos passar os Vingadores em casa. Uma pessoa pensa, mas vou ver os Vingadores ao cinema porquê? Se vai dar na SIC no domingo à tarde. É revolta aí. Ai, ai. Não, mas sinceramente, Vocês fizeram o desgraçado do filme sobre a Batalha Naval. Estavam à espera de ganhar dinheiro? Esta gente não se percebe. Bem, no mínimo tem que cobrir o budget, que foi de 200 milhões, se não me engano. 200. Porque o Liam Neeson não se paga nada. Foi 300. Isso é mais. Foi 200 pronto. Milhões. Porque o Liam Neeson vende a sua dignidade caro. Não é baratinho. Vamos lá então às 3 da semana. Sim. Ora, alguém quer falar de outro filme, se não aquele que é óbvio, como já começaram a falar sobre? Eu não vi mais nenhum esta semana. E não sei se o António viu. Não, também não. Então vamos falar do Elefante no Quarto. Do Elefante in the Room. O Elefante no Quarto, não é bem, o Elefante no Quarto, tu não gostou? Mas espera aí, calma. Tu viste o... Eu vi, este é o meu lugar. Este é o meu lugar. Acho que foi, exatamente. Com o Sean Penn. Com o Sean Penn. Ou pelo menos o resto que sobra dele. O que sobra dele, sim. Este é o meu lugar, é um filme. Deixaram a caixote de lixo de Sean Penn e foram varrer e deu isto. Tá, entre a participação dele aqui no Árvore da Vida, eu não sei qual é que prefiro. Epá, este filme eu dei-lhe 3 em 5. Isto é assim. Mas? Isto é chato. Isto, a maior parte do filme, é chato. Mas é um filme sobre um tipo. Sobre um tipo, uma ex-estrela de rock que vai à procura de um assassino nazi. Tu estás a ver. Na América. O António costuma pôr no site uns artigos de Once in Wonders. Uhum. Sim, sim. Agora, imagina tens um filme chato. Exclusivo ao site. Mas de 10 em 10 minutos tens uma Once in Wonder. É o que salva este filme. O filme chama-se This Must Be the Place, por causa da música dos Talking Heads. E a determinado ponto, porque o personagem principal, como era cantor, também chegou a bater duetos com o David Byrne dos Talking Heads. Uhum. E a determinado ponto vai ter com ele, para falar com ele como é que a vida está. É a Once in Wonder das Once in Wonders do filme. Epá, o David Byrne também não é bom de cabeça, mas ter o Sean Penn a falar assim, ninguém me percebe, eu falo assim, estou com ciática, estou todo inchado da voz. E é Zelen Chan. E isso é Zelen Chan, sim. Sim. Epá, o gajo começa a gritar sobre o estado da vida dele de uma maneira que é fantástica. E o David Byrne está a olhar como um péssimo ator que é. Que é. É muito bom. Então na batalha dos Davids, o Bowie continua a ser melhor ator. Sim, sem dúvida. Na eterna batalha dos Davids. Na eterna batalha dos Davids é o maior. Na eterna batalha dos Davids, o do Bowie ganha sempre. até ao do David contra Golias, sim. Para todos os efeitos, este é o meu lugar, é um old movie, portanto isto é só uma viagem que acaba em full circle para o gajo se reencontrar e... O que é que eu quero ser? E temos um bocadinho de daddy issues aqui para o meio... E a coisa funciona mais ou menos. Como é que está o Sean Penn já agora? O Sean Penn está moreno e tem os lábios pintados de vermelho. Mas... Sim! Já sei! Pronto! Não, mas vê-se que é um bom ator neste papel. Sim. O gajo, em todos os papéis, ele tem mostrado que é um bom ator. Embora no Milk eu não tenha curtido muito o gajo. Mas eu aqui mostro como bom ator é. O filme para o qual ele foi nomeado para o Oscar. É só o contrário das pessoas. Sim. Tu és senhor do contrário. Nós somos ao contrário das pessoas. Para nós, o Oscar de melhor ator deste último ano foi para o Michael Fassbender. Nós estamos em denial. Eu acho que já estão é questão contrária de nós, meu. Ai, é tudo, sim, político, meu. Os Weinstein é que mandam naquilo. Exatamente. Sim. É uma cabala. Pá, mas não é fácil fazer um papel como eu faço aqui. Não é fácil seres assim tão estúpido ou falares desta maneira ou conseguires fingir ter ciática com tanta veracidade. E isso faz bem e merece pelo menos um 3. Se conseguires aguentar todas as covers possíveis do This Must Be the Place dos Talking Heads, por todas as cenas do filme, tem uma cover diferente dessa música. Ah. Se tu aguentares isso, o filme passa por ti. Sim. Eu pensei várias vezes em sair da sala, não saí. Foi assim que acabou. Pensaste várias vezes, meu Deus. Vamos lá então ao elefante da sala. E tu, sim, querias falar com ele? Um elefante na sala. Um elefante, neste momento. Eu não gosto desse, eu não gosto dessa maneira que vocês me tratam. Sinceramente. Ora bem, nós fomos todos ontem a ver os Vingadores. Ontem. Eu sou vosso amigo, sim, sinceramente. Fomos numa. Lá está. Numa atividade de team building e de fortalecer bro laces. por assim dizer. Brawlhaces 3D, diga-se passada. Sim, em 3D, em 3 dimensões. E gostámos todos do filme. Uns mais do que outros. Há quem diga que é o melhor filme de sempre da Marvel. Nós não... Nós não dizemos isso. Agora temos o hipster Tiago, que foi para os óculos em 3D para esta... É porque usar apenas um par de óculos. Sim, é demasiado mainstream. Ah, sim. Pronto. Há quem diga que é o melhor filme da Marvel. Eu não concordo. Acho que está ainda a uma distância bastante grande do X-Men First Class. Sim, e não é por ter o Michael Fassbender. Mas em relação à Marvel, sim, Studios? Em relação a isso, é melhor que qualquer um deles, por uma grande vantagem. Talvez, pronto, tirando os Iron Man e o Thor, que também já são bons, é melhor que o resto. António, o que é que tu achaste? Assim, mais ao detalhe. Conta lá. Querem que eu vos fale ao detalhe? É que eu agora vou preencher aqui um bocado de tempo. Temos Nós muito temos tempo. Muito tempo. Yeah. Nós temos todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo? Ok, então todo o tempo do mundo. Para ti. Para ti. Tu sabes que assustaste-me neste preciso momento? Eu vou ficar com essa música para o resto da minha vida. Telenovelas TVI. Sim. Ora bem, então isto é assim. Este filme poderá não ser dos melhores do ano, mas, epá, vai ser um dos mais importantes do ano. Se não o mais importante do ano. Ao nível de como se fazem blockbusters. Eu vou-vos explicar porquê. Neste preciso momento existem assim duas escolas de blockbusters de ação na América. A inglesa, porque a maior parte dos realizadores que puxam para este lado são britânicos. É o Christopher Nolan, é o Matthew Vaughn. O Guy Ritchie parece também estar a aderir, pelo que se viu, ao Sherlock Holmes. O Rupert Wyatt, com a origem do Planeta dos Macacos, etc. O próximo Homem-Aranha também parece-me que vai bater nessa escola. Vai acabar por bater nessa escola. Que basicamente é... Esta gente vai buscar inspiração aos filmes do Alan Parker, do Ridley Scott, normalmente onde decidem tocar diretamente em temas da atualidade, como o terrorismo, Dark Knight, ou o movimento Occupy Wall Street, como Rise of the Planet of the Apes, ou mais explicitamente o Dark Knight Rises. Dark Knight Rises, exatamente. E depois existe a escola americana, que geralmente é o fruto da ala mais conservadora do Hollywood. O principal realizador deste género de filmes é o Michael Bay, que de uma só vez suplantou o modelo de blockbusters do Spielberg, do Lucas e do Zemeckis. Vocês lembram-se de como é que eram os filmes de aventuras antigamente? Tinham aventuras simples, sem qualquer tipo de subtexto, cujo único objetivo era dar à sua audiência um momento bem passado. Entende? Jones, por exemplo. O Goonies. Ou talvez Goonies. O melhor filme, sim, de aventura de sempre. Com as crianças. Estás a ver? O Jurassic Park. Era aquilo, sim, que também o Lucas dizia sobre não haver contos de fadas no cinema dos anos 60 e 70. Havia sempre os filmes mais edgy, como o Where Eagles There, não sei quantos mais, mas assim, tipo, uma aventura que fosse apenas para divertir e fosse para toda a gente, pudesse ser vista tanto por crianças como por adultos, não havia. Portanto, os blockbusters que daí seguiram, seguindo o modelo do George Lucas e depois do Spielberg e do Zemeckis, foram todos assim nesse nível. O modelo blockbuster do Michael Bay, que de certo ponto da sua carreira pensou-se que seria o sucessor do Spielberg, é de um substrato mais redneck e, sobretudo, após a saída do Senhor dos Anéis, é mais inspirado nas sagas nórdicas. Por outro lado, por um lado existe a desconfiança do governo, que as pessoas no poder até podem não ser más, mas que são incompetentes e a sua incompetência é causadora de todos os males. The Rock, o governo, quer bombardear Alcatraz, como se lembra, no Armageddon, querem fazer explodir a bomba antes dela estar implantada. Vocês lembram-se de coisas dessas? Tipo, o Avengers também tem disso. Por outro lado, existe a endotrinação da audiência. Está sempre a falar naquela coisa do Michael Bay dizer: ah, não sei quantos mais, América, liberdade, é bom! E isso é uma consequência. É sobretudo, em vez de analisar temas relevantes para a época, como fazem os britânicos, recorre a imagens presentes assim, tipo, no subconsciente americano. Por exemplo, soldados americanos, ou pelo menos americanos, lutam contra o inimigo no deserto ou em cidades americanas. Como exemplos disto, o que é que nós temos? Temos o Transformers, temos o Iron Man, temos o Cowboys e Aliens, que é nitidamente uma alusão à guerra do Iraque, à guerra do Afeganistão. Eu acho que não, porque a banda desenhada foi escrita bem antes da guerra do Iraque, rapaz. Mas atenção, quando é que eles foram a pegar na banda desenhada? Foi quando? Sim, mas tu não podes dizer que uma coisa foi baseada quando é baseada numa cena. Podes ir buscar aquilo, mas a banda desenhada não é uma alusão. Podes dizer que foi lançada oportunamente. Isso, exatamente. Sim. Exatamente. Agora não. Mas o material já era mais antigo. Na outra cena. Aquilo não é uma alusão antes da coisa acontecer. Senão é um visionário do caralho. Quando é que foram os Transformers? Pá, diz-me, por favor, diz-me quando é que são os Transformers. Os Transformers, sim. Agora com o Boys and Aliens. Transformers, sei lá. Penso que são dos anos 80. Sim, os japoneses. Não são os japoneses, são mesmo ingleses. São ingleses. São ingleses, não são americanos. Americano. Mas não foi co-produzido em cooperação com os japoneses na altura? A animação. Sim, exatamente. Como as séries hoje em dia. Sim. Não, mas quer dizer, estás a ver? Os Transformers também não são uma espécie de coisa. O Iron Man. Qual é que é a necessidade do Iron Man estar no Afeganistão? Nenhuma. Tirando o facto de facto ele estar no Afeganistão. Quer dizer, agora era complicado. Porque já não há tanto terroristas chineses como havia quando o Iron Man foi criado. Era mais terroristas asiáticos. Sim, a coisa tem que ser contemporânea, não é? Sim, claro. No caso do Avengers, temos esse tipo, uma luta centrada. O clímax é centrado à volta de um arranha-céus que é o orgulho de Nova York. E eu conto. Chrysler Building, se não estou em erro? Não. Está a falar da Stark Tower? Da Stark Tower. Sim. Ah, pensei que era o. Sim. Não, é em volta da Stark Tower. Eu não estou aqui a fazer aqui nenhum spoiler, porque de facto já se vê no trailer. Sim, trailer também não deixa muito à imaginação, portanto. Sim. Finalmente, estes filmes caracterizam-se por uma gigantesca batalha de 30 minutos, mais ou menos, entre bem e mal, em que tanto um como o outro são claramente definidos. O Senhor dos Anéis também é um bom exemplo disso. O Harry Potter, o último Harry Potter. Este último que saiu e que recebeu todas as boas críticas e não sei quantos mais, é do mesmo género. O que é interessante acerca destes Avengers é que o Joss Whedon é um tipo inteligente. E apesar dos Avengers ser claramente da escola americana, ele vai buscar o savoir-faire da escola britânica, dos blockbusters Spielbergianos mais recentes, tipo o MI4. MI4 é o Missão Impossível 4. Mas penso que foi produzido, não foi? O quê? Okay. Não teve produção do Spielberg também? Não. Mas não têm todos? Não. Os Transformers é que têm, exatamente. Os Transformers é que têm. O Missão Impossível não tem, sim. O Missão Impossível não tem. Mas o Brad Bird é claramente um tipo dos anos, dos anos da 80. Da velha escola, pronto. E não sei quantos mais, e portanto, ele fez os Incredibles, por exemplo. Fez o Iron Giant, poupem-me. É precisamente nos anos 80 que existe aquele revivalismo todo dos anos 50. E não sei quantos mais. E quer dizer, no fim... Pode não ter a sofisticação do Christopher Nolan, mas graças ao ritmo excelente e efeitos especiais que estão... Uau! Aquilo parece real. Eu, sinceramente, dito, eu acho que são os melhores efeitos especiais que eu vi este ano. E que provavelmente hei de ver durante o ano inteiro. Eu fiquei muito contente, foi com o Hulk do Mark Ruffalo, por causa da semelhança que eles conseguiram com o ator. Sim. E já agora, ele também vai buscar bastante aos filmes do Polanski. Este The Avengers, porque o segundo ato, que também vai buscar inspiração ao Dark Knight, passa-se todo num espaço confinado, tal como muitos filmes do Roman Polanski, como o não é o Suspicion, não, é o... Estão a lembrar de um, é o Admel Woodfell, por exemplo. Não, o Admel Woodfell é um deles, o pianista é outro, a Carnage é outro, mas existe um que é com a Catherine Deneuve que eu no momento não me estou a lembrar. Repulsa, exatamente, é isso mesmo. O Cul-de-Sac também, portanto, quer dizer, ele vai buscar, faz tipo uma espécie de panóplia. Nada daquilo é original, mas... Ele tem um ritmo fantástico e consegue manter as pessoas entretidas durante todo o tempo. É um bom filme pipoca. É um bom filme pipoca. É impossível não achar fantástica a facilidade com que se faz um bom filme sem grandes pretensões e que é entretenimento para toda a família. Eu gosto de Avengers. Não é nada de a coisa mais espetacular do mundo. Mas também não é um filme que o tenta ser. Portanto, para quem ainda não percebeu, isto não é um filme que está a tentar competir com os Batmans do Nolan. Claro que em termos de resultados bilheteiros é uma coisa diferente, mas não almeja ser tão denso como esses. Não é como nem, nem como o X-Men ontem. First Class. São animais diferentes de qualquer exatamente. Forma. Pois exatamente, mas é que o X-Men First Class e o Dark Knight, Dark Knight são filmes da escola britânica, quanto que claro. Este aqui é totalmente americano. E também reparem, por exemplo, o Joss Whedon vai buscar assim, tipo, quando existem as cenas do Thor e não sei quantos mais. Lembram-se que no filme do Thor o Kenneth Branagh usava uma coisa que se chama o Dutch Angle, que é inclinar um bocadinho a câmera. O Whedon usa bué de vezes isso. O Whedon utiliza isso quando o Thor está em cena ou quando o Loki está em cena. Hã? E sim. O Samuel Jackson também. Há muitas cenas do Samuel Jackson em que ele filma muito baixo. Sim. Mas isso aí é porque isso já vem desde o início em que é o chefão, pá. O poderoso chefão. O poderoso chefão. Só que desta vez é negro. Houve bastante revolta ao início, os fãs mais hardcore terem o Nick Fury negro, por causa do universo Ultimate, em vez de ter corrija-me se estiver errado, quando foi lançada a série Ultimate, eles fizeram o Nick Fury negro, de propósito para ser eventualmente ser cast pelo Samuel Jackson. Pá, isso foi daquelas coisas que foi bem pensado e correu excessivamente. I'm tired of this motherfucking superhero in this motherfucking play. Ai, é engraçado como agora a coisa inverteu-se. Portanto, para chatear mais esses fãs, a Marvel agora pôs o Nick Fury sem aquele soro que dava a vida eterna. Sim. E meteram-lhe um filho que é negro. E chama Nicholas Fury Jr. Olha o jeito que isto dá. E então é que é o Nick Fury agora na continuidade. Portanto, uma coisa influencia a outra e depois a outra influencia a original. Mas há um tempo muito bem passado. Em termos de tempo de antena, ele está bem distribuído. Acho que talvez o que aparece ligeiramente menos que os outros é provavelmente o Thor. Mas também, pronto, as cenas que aparecem são relativamente importantes, tendo em conta que ele estava exilado em Asgard, poupa-me. De resto, o Hulk, como já toda a gente diz, é o melhor Hulk de todos os filmes em que já apareceu. É muito divertido. Até o próprio Capitão América se parece muito com o dos cómics, em que está bem que ele está fora do seu ambiente, mas ele já eles pegam no miúdo do CBS ordena... bastante melhor do que pegaram no Capitão América. Ele já ordena como deve ser. E o fato funciona bem melhor do que estava à espera que funcionasse. Não é assim tão cheesy como eu esperava que acontecesse. Pá, falta a máscara do Hawkeye, mas pronto. Perdoa-se, é um look mais moderno. Pá, as asas no capacete do Capitão América funcionaram, portanto. Epá, claro, se elas as... tivessem de saídas, se calhar era uma também coisa. Também faltam as asas do capacete do Thor, que é tipo. Não, as asas no capacete do Thor, primeiro não dá jeito nenhum. qualquer pessoa pode agarrar aquilo, puxar a cabeça para baixo e olha, toma aí um balazinho nessa cabeça. Não, tem pintadas e estás preocupado com isso quando vai meter o cabelo grande a fazer publicidade à L'Oréal. Sim, tá bem, mas isso é o Thor. Foi uma das coisas que eu reparei. Há erros de continuidade no cabelo do Thor, mas isso é outra questão. Eu acho que há erros de continuidade na barba do Thor. Eu acho que reparei no erro de continuidade na barba do Thor. Vocês reparam nisso, meu Deus? Não, há erros de continuidade no cabelo do Thor. Ele no momento está lisinho, depois a seguir vem de uma luta, está todo emaranhado, como é óbvio, a seguir já está lisinho outra vez, depois passa a ver emaranhado outra vez. Eu o shampoo da Fortaleza Voadora seja assim um bocado esquisito. O que eu não sei se é ou não. Eu sinceramente digo-te, eu acho fantástico que eu tenho andado aqui a fazer uma análise toda a coisa que vocês estão a falar dos cabelos do Thor. Pá, só para terminar, eu acho que foi bastante bom neste Sausage Fest tremendo a Scarlett Johansson. Se fosse bastante bem, tem um papel bem mais determinado do que no Iron Man 2. Sim, sim. Tipo, meia dúzia de piadas. Foi quase o The Spirit da Marvel. Sim. E o Joss Whedon conseguiu dar-lhe um papel mais do que estava à espera. Ela é capaz de ser das personagens que têm mais tempo de antena. Sim, sim, sim, provavelmente sim. Até o próprio Nick Fury tem, se calhar, tanto tempo de antena como os outros. Mas pronto, ele também é um vingador, no fundo. A única coisa negativa que talvez se possa dizer a isto é que o wrap-up final é talvez demasiado abrupto. O combate acaba, não há despedidas. Há despedidas, mas não... Sim. Não há muita conversa, não, há muita resolução. Não, a ti parece demasiado abrupto porque a meio da nossa... Isso foi outra conversa. Houve problemas técnicos, tal como neste programa existem problemas técnicos nos cinemas do UCI ou Corte Inglês. Houve um problema técnico gigante e houve assim, tipo, durante 15 minutos ficámos sem coisa. No momento mais emocionante de todos! Nós vimos um espetáculo de sombras. Que já agora é uma alusão ao United 93. O avião que se crashou no na Pensilvânia e que se pensava que ia ou a despenhar sobre a Casa Branca ou a despenhar sobre o Pentágono. Agora, é possível fazer algo melhor que isto? O que é que vocês esperam da Marvel nos próximos anos? Em termos de diversão, eu diria que não, mas é óbvio que é possível fazer melhor que isto. Mas em termos de diversão, não há como fazer melhor. Isto tem piadas para a família toda, a ação é boa. Há quem se queixe, claro, que nem todas as piadas funcionam e que há umas melhores que outras, mas isso também é normal, porque, pronto, tendo em conta o rácio de piadas por minuto que há durante o filme, é normal que isso aconteça. Mas em termos de diversão, eu acho que não é possível fazer melhor. Eu acho que o The Avengers, sobretudo, vai ser esse tipo game-changing. Aliás, este ano vai ser esse tipo one game-changing para os super-heróis. Existe o The Avengers, existe o final da saga do Batman, que... Se o Nolan fizer Nolanices com o seu Batman, aquilo vai ser puxadote e vai tudo também ficar à espera do que é que vai acontecer com esta reboot do Homem-Aranha. Portanto, estes últimos dois anos já vão ser bastante decisivos quanto ao futuro do blockbuster e do filme de super-heróis. Sim, para os novos que saírem, sim, mas repara que, por exemplo, o X-Men First Class, o próximo X-Men, que penso que é o X-Men Magneto qualquer coisa, não é? Pronto, vai ser baseado no Magneto, não vai? Vai ser sequela First Class, mas... Faz sequela, mas mais baseado no Magneto, já. Esse não tem que reinventar a fórmula. Esse basta seguir o que foi feito no primeiro e temos um filme. Sim, também agora, vem um Kick-Ass 2 a caminho. Sim, agora... Vai ser difícil de adaptar, porque não sei se vocês viram a banda desenhada, mas é que é mesmo o Mark Miller ser tarado ao máximo. Portanto, a Jane Goldman, se não estou enganado no nome da rapariga, sim, que adaptou o primeiro, vai ter uma carga de trabalhos para evitar que se mostre uma violação de 50 gajos. Mas... O Mark Miller é muito classicado. Sim, mas para todos os franchises da Marvel que estão programados a sair, neste caso o Homem-Aranha, fala-se no Deadpool há bastante tempo, e agora também se fala no reboot do Demolidor, para o Deadpool, tipo, já estão as cartas todas em cima da mesa. Já é fácil fazer neste momento um filme do Deadpool. Tu queres é um filme do Deadpool? Eu, por acaso, quero um filme do Deadpool desde que o Ryan Reynolds, que eu nem gosto muito, apareceu no X-Men Wolverine. Sim. Ele é o piadola, certo? Sim, exatamente. Sim. Mas pronto, é uma questão de vermos. Bom, o que vai acontecer? Esta semana temos um programa feito. Temos um programa feito, sim senhor. Mas falta-nos uma música. Que é sim, qual? Falta. Falta Tumbling Tumbleweeds, que é a música do início da Big Lebowski. E que toca por debaixo de uma das narrações iniciais mais espetaculares que alguma vez apareceram, que eu saiba, na história do cinema. Aquilo é fantástico. Então até para a semana, pessoal. Tchau. Song here on the range I belong.